pode pá. Moleque é nós que tá, é moleque pode pá que é nó. O convite foi firmado, olha só no que deu. Bola 8 deu um salve, veja só o que aconteceu. E aí tiozão, fala mesmo. Faz favor, chega aí, traz as taças e a garrafa de champanhe pra mim. Um brinde pra nós, Marcos Paulo, tamo junto. ABC tem a voz, fecha com os vagabundo. Contra a injustiça e pá que acontece nas prisão. E se o salve for geral, é narrado no nosso som. Apologia não, realidade da vida. Cotidiano violento, ódio que o sistema cria. É o rap, através das ideias. Pulso valente, não quebra a corrente sem pagar comédia. Pesado é claro, gangsta nacional. Aprendizado das ruas, escola da vida real. Molecote do gueto, ligado na sintonia. Nos becos no vapor, adiantando na corrida. Claro tio, nós não pode parar. Nessa vida é Deus por nós e nós pelos de cá. Envolvido nós tá, até o pescoço juntão. Meu sangue pela vitória dos humildes, né não? Dá um gritão no rádio, vai ser mó satisfação. Na ABC, Santo André, sua função. Foi Guilherme, Mari, Ruana, com os vermes na show. E aí moleque, pode pá, que conexão chegou. E aí moleque, pode pá. Moleque é nós quem tá. E aí moleque, pode pá, que é nós. E aí moleque, pode pá. Moleque é nós que tá. Irmão, é nós que moleque tá. É nós que tá. Anderson, vos fala. Dos curtidos do ABC na guerra. Outro que amarga, que luta, que sofre com um coração nobre. O ideal tá nos pobres, lealdade até a morte. Eu tô pelos mendigos, pelos oprimidos. Profissão perigo, puta boy que sangra sem motivo. Trabalhador na guerra, no rap por amor. Desprovido da moeda, eu tô, mas vou que vou. Eu não sou jogador, não fui pra Europa. Não vesti a 10, nem fui artilheiro da Copa. Mas sou do lado pesado do rap. No ABC, moleque monstro, fechadaço com a leste. Um beijão no coração, bola 8 a nós no jogo. A humildade além do rap monstro. Só pra constar, nós tá junto até o final. Se precisar, nós vai em busca do aval. Nem calço do inimigo, prevenido. Gangsta rap, até o pescoço envolvido. E aí, irmãozão, dá um salve que o bagulho tem regra. Se o pé for monstro, nós pega. Nós é foda, nós é o rap. Representa as quebradas, rasgado ABC a leste. Pau no rabo, se nos encara. Cospe fogo, dragão, que nós não fica em choque. Testa brinquedo de cão, caminha que nós te explode. E aí moleque, pode pá. Moleque é nós que tá. E aí moleque, pode pá, que é nós. E aí moleque, pode pá. Moleque é nós que tá. Irmão, é nós que tá. E aí moleque, pode pá. Moleque é nós que tá. E aí moleque, pode pá, que é nós. E aí moleque, pode pá. Moleque é nós que tá. Irmão, é nós que tá.